Fala, galera! Sou a Jove, do Clube do Livro, e esse é o primeiro Pod Livro, podcast do Clube do Livro, que é o nosso blog de literatura. E a gente fez, assim, uma versão em podcast, né, especial, respondendo uma tag natalina. Né, já que a gente tá entrando aí nessa época de Natal, a gente resolveu fazer um especial aí pra vocês, com uma tag natalina, onde a gente vai comentar sobre um monte de livros, citar um monte de coisa. Cada uma de nós, enfim, fez a sua listinha de indicações natalinas, e é isso, fica aí com a gente para vocês, com uma canetinha para anotar aí seus próximos metas de leitura do ano que vem. De galera que a gente tem aqui, né, para conversar sobre esses livros todos, é a Ju. Ei, pessoal. Ei, Ju. A Emília, né? Fala aí, Emília. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Emília, do Clube do Livro, e desculpa pela voz chata. Karina. Oi, tá aqui. Bom, gente, vamos lá, então. Essa tag aí, né, ela... tem algumas perguntinhas, então a gente vai tentar todo mundo aí responder essas perguntinhas junto, né? E a primeira pergunta é, cite um livro natalino. Putz, nenhum. E aí, galera? Ah, eu tenho! Eu ganhei um livro natalino, chama Deixa a Neve Cair. É a junção de três contos, um do John Green, um do Maureen Johnson e um do Lawrence Miracle. E é um livro que fala do encontro de dois jovens em época de Natal. E cada conto mostra um ponto de vista, né, desse encontro. E no fim, todos esses contos se encontram. E é aquele, é o clássico de Natal, o espírito natalino, aquela coisa toda. E é o livro muito... é desencontro. O livro, ele é um desencontro que rola um encontro no final, mas é muito bonita a história. Os três contos são muito bacanas e se entrelaçam entre si. E um encontro, o outro, você fala, caramba, o que aconteceu? Aí no próximo ele vai te explicar, super bacana, uma leitura super leve. Super recomendo para agora na época de Natal. Deem uma lida que vale muito a pena. Eu descobri que eu não sou uma pessoa muito natalina. Eu não leio livros natalinos, só leio livro nada natalino. Não tem nenhum. É esse triste. Foi o único também. A pergunta é que, assim, mas aí o livro do Deixa a Neve Cair, ele é natalino porque ele acontece no Natal ou é... É, ele acontece no próximo ao Natal, assim, antevéspera do Natal. E aí o questionamento é assim, que será que a magia do Natal vai presenteá-los com o milagre que eles tanto desejam? Cada um tem um desejo e aí vem o espírito natalino, aquela coisa toda de acreditar em milagres, os encontros interpessoais. E ele acontece na antevéspera, vai até 23, 24 e 25 de dezembro, né? Eu fui pesquisar. Isso é verdade. Você também, Cássia, você também... Eu fui pesquisar para ver se eu realmente nunca tinha lido. Aí a única coisa da lista assim, que apareceu era o conto da Menina dos Fósforos. E é triste pra caralho, nada natalino no fim das contas. Você sai com uma vibe bad. Mas acho que ele tem uma... Tipo assim, porque tem essa parte, o conto da Menina dos Fósforos tem essa parte assim, que é o que você... É, tipo, assim, a parte mais cristã da coisa do Natal, de você olhar pro outro, fazer uma... aquela menina que vai morrer com sonho, né? Com um negócio, não sei explicar... Mas é mó triste, mas assim, não é porque é triste que não seja natalino, né? Assim. Não, eu não considerei, porque não é um livro, é um conto, Sônia. É, mas já é alguma coisa, cara. É, melhor que nada. A próxima pergunta, filme natalino que daria um ótimo livro, e aí? Esqueceram de mim, 1, 2, 3. Ah, tá. Não, eu posso citar um, eu... filme, né? É, eu assisti recentemente, eu não pesquisei se tem livro sobre, mas eu acho que não tem, que é o Krampus, um terror de Natal, do Michael Doggett. lançado pela Universal Studios. Loucura. E o Krampus, ele é um personagem meio mitológico, meio pagão, assim, que foi resgatado pela cultura cristã, que é tipo um demônio, e ele é tipo amigo do Papai Noel. É engraçado porque eu lembro uma vez um tio meu falou assim que o diabo é o melhor amigo de Cristo, que se você fala mal de Cristo, tchau, o diabo vai lá e te bate, né? Aí o Krampus seria quase isso, assim. O Krampus, ele vai... A função dele é buscar as crianças mal criadas, enquanto o Papai Noel vem presentear, Krampus vem pra punir. Que medo. E aí o filme Krampus, um Deus de Natal, ele vem... Ele é muito bom, é um filme que eu recomendo todo mundo que tem, tipo assim, que perdeu o espírito de Natal, veja esse filme. Assim, morre de medo do Krampus. É, vai cagar de medo do Krampus, mas é muito bom o filme, muito bom, recomendo fortemente. E acho que deveria ter livros sobre Krampus. Será que tem? Sei lá. Beijão. Simplesmente, eu não posso falar muito assim. Chama Krampus, o Terror de Natal. É legal a Ju falou assim, gente, é muito medonho, as crianças têm medo. Recupera o espírito natalino. Muito bom. E assim, a gente tá meio fora do espírito natalino, hein, galera? É tipo demônios, é, sei lá. Mas, Ká, você tem aí filme? Filme natalino? Ah, eu separei dois, porque eu pensei que alguém ia falar um dos dois. Ninguém, a gente tá fora do espírito natalino. Eu coloquei O Estranho Mundo de Jack. Ah, eu anotei esse também, do Tim Burton. Tem um filme, mas o meu filme, ele não é propriamente um filme com aquele espiritão natalino e tal. É mais assim, ele se passa no Natal, em dois momentos, só que ele não é um filme vendido como filme natalino, não. É tipo assim, um filme nada natalino às vezes, mas enfim. É o Edward Mãos de Tesoura, da década de 90, o negócio, né? Pra ver como denuncia a idade nessas horas. Pessoa velha. Por que eu escolhi o Edward Mãos de Tesoura, né? Também é do Tim Burton, mas porque ele tem umas coisas legais que eu acho que tem esse espírito de Natal, né? No começo, a história, né, é de um personagem meio... Ele é tipo um Frankenstein, ele é meio construído, assim, por um cientista maluco que mora numa mansão afastada. E esse personagem, ele é quase humano, ele parece muito humano, só que ele é meio estranhinho e ele não tem mãos, ele tem as mãos em forma de tesoura. E no Natal, esse criador dele, né, vai dar mãos de verdade pra ele. Só que acontece, o cara meio que infarta e destrói as mãos. Ele destrói as mãos quando tenta pegar com as tesouras e tal. Então, muito triste, no Natal você vai ganhar as suas mãos e vai ser mais humano. Só que não, seu criador morre e você é condenado a morar ali sozinho, porque ele era a única pessoa que você conhecia. Então, muito triste. Eu lembro quando eu era criança, eu via, ficava mó feliz. Ah, e aí, de repente, o criador infartava e ele ficava lá sozinho. Então... Outra coisa também que eu acho que, assim, que o Edward Mãos de Tesoura tem de Natal é que, poxa, parece um conto de fada, assim, um conto de fada meio macabrinho, né? Porque também é do Tim Burton. Mas tem esse lance de garoto órfão que é diferente, que é abandonado à própria sorte, que no Natal não consegue ganhar o presente que ele queria. Enfim, é muito fofinho, né? E eu gosto muito. Nossa, sou apaixonada. E o Edward Mãos de Tesoura, ele é super carismático. Mesmo falando, isso eu pesquisei e eu achei lá 169 palavras no filme inteiro. Só isso que ele fala, o filme inteiro. E é maravilhoso. Tem esse espírito de Natal. nosso espírito de Natal tá ótimo, né? Porque ou é um demônio ou o cara que vai ganhar a mão e, pô, não ganhou, a gente tá muito deprimido. Ah, deu ruim. É, esqueceram de mim, os pais vão embora, largam o moleque pra trás. Que... É, isso aí. Então, mas eu só queria deixar registrado. O da Karina ainda é melhor. Que o Krampus, o Terror de Natal, esse filme não é o que parece, tá? E que, assim, é porque é foge da nossa realidade pensar no Krampus acompanhando o Papai Noel, mas isso é super comum na região da Polônia e Alemanha, assim. Mas, olha, vale super a pena, eu recomendo fortemente, eu só não vou falar mais coisas, mas assim, ele não é o que parece, tá? Júlio tentando defender o filme a qualquer custo. O demônio não é o que parece. Não, Ju, entendi. Mas é... Não, e tipo, super me reconheço, assim, porque a minha avó, ela ficou com Alzheimer, aí ela começou a lembrar coisas do passado dela, e até os 10 anos dela... Aqui de fora, na fazenda dos bisavôs dela, e eles faziam no Natal, e aí não era o Krampus, mas era o Pursnik, que ia lá dar chibatada nas crianças. Meu Deus! Mas é, bom, enfim, coisas do século retrasado. Não tem nem o que comentar. Pois é. Legal é que a gente tá muito fora daquela propaganda da Coca-Cola, cara. Nosso Natal é muito estranho, cara. Nosso Natal é muito bizarro, velho. Muita passa, ou muito uva passa na comida traumatizou a gente. Mas eu curto uva passa. É. Livro que não é de Natal, mas tem um clima natalino. Aí sim. E aí, comecem, moças. Então, eu falaria todos do Harry Potter, porque todos parecem que é de Natal pra mim. Mas eu vou citar um livro que ele não é de Natal, mas eu li no último Natal. Eu ganhei ele no fim do ano passado, mais ou menos. Na época de Natal eu tava lendo. E me lembra, assim, aquela situação de Natal, minha mãe arrumando casa, né, decorando, mas assim, não tem nada a ver com o Natal mesmo, que é o comer, rezar e amar. E ele fala de uma mulher, né, na idade adulta, assim, lá para os seus 30, 40 anos, e ela tá numa relação merda, que ela não queria estar, só que ela tem um apartamento próprio, um marido que a ama, é um emprego maravilhoso, então, o que mais ela poderia querer da vida, né? Só que ela não é feliz nessa situação, ela larga tudo e vai viajar por 3 países, que por isso o nome do livro Comer, Rezar e Amar. O primeiro país que ela visita é a Itália, para comer. O segundo é a Índia, para encontrar sua espiritualidade, então rezar. E o último ela vai para a Indonésia, amar. E, gente, é maravilhoso. Eu que já tô quase na casa dos 30. Ok, nunca. É só cacá aqui, não. É, mostrando a idade. Cara, você sente na pele da Elizabeth e você fala, cara, eu quero largar tudo. Eu quero... Você sente uma necessidade de encontrar alguma coisa sua que de repente está perdida. São sensações que o livro te traz. O livro é extremamente bem escrito. Então, você tem vontade de comer cada pizza que ela saboreia, cada gelato que ela toma. Você tem vontade de sentir os aromas das especiarias indianas. Cara, vale a pena demais ler esse livro. É uma experiência, assim, maravilhosa. Eu super recomendo vocês. Ó, oh, fofo. A gente tá começando a entrar no clima fofo da coisa. É. E aí, Ju, fala o Pode seu. É, bom, eu escolhi um conto, não sei se, né, tipo, não podia, mas é Os Músicos da Cidade de Bremen, dos Irmãos Grimm. Essa resposta é um livro que não é natalino, então não é de Natal. Então, os Músicos da Cidade de Bremen não são de Natal, mas não sei. Na minha opinião, tem um clima natalino, assim, é um grupo de animais que decidem abandonar a vida comum deles para virarem músicos. E acho que isso tem um pouco de Natal, assim, uma ideia de presente, assim, tipo, de busca por um ideal maior. Porque, assim, pelo burro que decide que não vai mais ficar carregando coisa nas costas, porque ele vai ser músico, né? Aí cada um tem o seu motivo e eles passam lá pelas aventuras deles para alcançar a conseguirem fazer uma banda, né? Eu tô deixando vocês falarem de vocês, porque o meu vai entrar na bad vibe de novo. Então fala uma coisa fofa aí, Ká. Fala um livro fofo aí, porque... Ah, o meu é fofo. Eu coloquei o Jardim Secreto. Fofo. É fofinho. Bom, a história é de uma menina que ela sempre foi muito mimada e ela sempre teve pouca atenção dos pais dela. E quando os pais dela morrem, ela é levada a morar com os parentes muito distantes dela. E é nesse lugar que ela consegue finalmente encontrar o amor e o carinho e a atenção quando ela conhece um menino. E eu acho que é nesse jardim secreto que ela encontra aqui. E eu acho que a coisa mais fofa nisso, que me lembra muito o Natal, é que ela vai construindo os sentimentos dela e cada vez mais se abrindo e tudo mais. E isso me lembra muito o Natal. Mas eu li há tanto tempo. E eu li antes de ver o filme. Foi muito estranho. Mesmo sendo muito famoso o filme. Então, quando eu vi assim, eu pensei que era exatamente o que eu tinha pensado. Isso foi muito louco. O jardim, principalmente. Tem tudo a ver. Antes de eu falar Bad Vibe, ô Ju, você tinha falado do Harry Potter? Fala aí, a Ju tem uma teoria aí do Natal com Harry Potter, uma Ai, massa. Ju. Então, é que assim, o Natal ele tem um sentido, e acho que se não me engano, das outras culturas, não é só na cultura cristã, mas o Natal sempre é um sentido de renovação e tal, assim. Se entra nessa parte de qual é a data certa, etc. Mas que é sempre assim, tanto Harry Potter, né, quanto a história de Cristo, que é a história de é a saga do herói. E se você for ver também os outros, tipo, Hércules, basicamente é uma saga do herói, que é nascimento, o apogeu, morte, reviravolta, né, e uma ressurreição, um ressurgimento. O Harry Potter ele vem como um salvador, né, dos bruxos, assim, não necessariamente nesse grau salvador, assim, não sei O se escolhido, né? é o escolhido. Ele tem uma coisa diferente. Digamos assim, o nascimento dele é um marco, e ele tem dois graus de renascimento, né? O primeiro, quando ele nasce, porque quando ele é criança, porque ele não morre. Então, assim, geralmente a gente considera quando acontece um acidente grave com você e você não morre, você renasce, né? Aquilo é uma nova data de nascimento. E que ele tem que morrer para aquilo tudo salvar, né? Porque, enfim, não vou tentar dar spoiler aqui, não. Mas ele tem que dar um pouco de si para que o mundo que ele vive seja salvo. Essa contradição assim entre Deus e o diabo e a mesma coisa entre o Harry Potter, que é o Salvador, e o Voldemort, que é o demônio dos bruxos, né, teoricamente. O meu livro que eu lembrei, nossa, foi difícil pra caramba responder isso. Eu acho que ninguém que leu, ninguém nem sabe quem que é essa autora, o que é esse livro. Eu tenho uma mania, né? Que é o seguinte: eu tenho uma lista de livros que eu vou ler ao longo do ano, que eu já faço ela no começo do ano. Só que eu vou colocando livros aleatórios no meio dessa lista. Ou seja, sei lá, vi um livro por causa da capa, coloca. Entra sei lá, numa livraria e pega um livro aleatório que você nunca ouviu falar e lê. Eu gosto de fazer essas experiências assim. Então, numa dessas, eu li um livro que me lembra Natal, mas é um Natal meio real, meio humano, assim. Passa longe do Natal da Coca-Cola, tá? Que é o Castelo de Vidro, da Jeanette Walls. E o que, que é isso, né? O Castelo de Vidro é uma biografia da Janete, e ela escreve bastante sobre ela, né? Ela é uma jornalista e ela vai contar, vai, sei lá, fazer um desabafo ali de como foi a infância dela e por que, que ela teve problemas com os pais e tudo mais, né? Só que é muito bizarro, porque a família dela é uma família que tá meio que cagando para os filhos, sabe? Moram em qualquer lugar, ou tiram os filhos da escola porque acham que tem que viver livremente, enfim, deixa a menina mexer com fogo, a menina quase se queima, eles entram em desespero, porque eles gostam dos filhos, mas é meio inconsequente, algo que não tava muito preparado para cuidar de crianças, né? Chega a um nível que as crianças estão cuidando dos pais, né? E ela vai narrando como que ela se transforma numa jornalista e tem um emprego, e a família dela, e a mãe dela é uma catadora de lixo, assim, né? Por opção, porque ela não aceita ajuda e tudo mais. E é complicado, porque ela se sente meio culpada e pela situação da mãe, né, que tá meio ruim. Ela começa o livro assim, o prólogo é ela explicando, falando como que ela quer explicar para o mundo porque ela é uma jornalista bem-sucedida e a mãe dela ainda é uma catadora de lixo nas ruas, né. Então, começa nessa bad vibe aí, e você vai acompanhando a infância da Janete, né, e dos irmãos, ao longo do livro, e vendo assim, caramba, mas esses pais estão ferrando a vida dessas crianças, e ao mesmo tempo, os pais são amorosos, dão valores e coisas que são muito preciosas, né? Então, ao mesmo tempo que eles não estão preparados, mas eles também colaboram com uma formação moral legal e de amor e de criar laços, principalmente o pai, muito mais do que a mãe, eu achei, no livro. Então, assim, apesar de ser um livro que tem esses conflitos familiares meio estranhos, né? É um livro muito paradoxal, tá, gente? Vocês vão achar, tipo, que o livro é fofíssimo em alguns momentos, de repente, caramba, que soco no estômago esse negócio horrível, e você fica revoltado. Então, o livro, ele tem esses dois momentos. Era a menina... Ela era a menina da caixinha de fósforo, assim. Ah, nossa, tem momentos que você lembra disso mesmo, assim, mas com pais, sabe, sem ser órfão, e de repente eles vão crescendo, as crianças, e vão percebendo que, caramba, os pais não são muito maduros, e estão fazendo merda, e lenha, e aí eles acabam virando pais dos pais, mas eu não vou dar spoiler do livro nem nada, porque, enfim, é chato, né, e a maioria não leu, mas tem momentos em que essa família se reúne em volta de uma mesa, assim, e aí é alguns poucos momentos em que eles não estão com conflito, não estão em conflito, e eles se reúnem numa mesa e tem uma vela, e a vela balança, assim, entra um vento, a vela balança e quase apaga, que me lembra muito Natal, né, porque reúne Natal, aí reúne todo mundo, cada um com as suas opiniões, e cada um brigando de um lado, achando que, revendo aí o que cada membro da família tá fazendo, e discutindo, enfim. Tem isso no Natal também, né? Porque sempre que se reúne a família toda, é um monte de gente com opinião diferente e reunido. Mas ao mesmo tempo é um jeito de também estar junto, apesar de todos os problemas. Né, e de estar compartilhando os laços apesar de todos os problemas. E aí é muito bonito quando a vela meio que balança, mas continua ali, e vela me lembra Natal, e pessoas reunidas em volta de uma mesa me lembra Natal, e essa vela que meio que balança, mas não apaga, me lembra também relações entre pessoas da família, né, que apesar dos conflitos você continua sendo família. Eu li ano passado, então faz um tempo, e assim, eu não lembro de detalhes, mas a impressão que fica é que, nossa senhora, família é doido mesmo. É isso. Vamos pro 4 e pro próximo, então, gente? Pode falar. Então vamos lá, a próxima é: cite um livro que é muito importante para você a ponto de colocá-lo no lugar da estrela de Natal. Esse é tenso, hein? Cara, é muito tenso esse. Eu pensei eu queria repetir o Comer, Rezar e Amar, mas, putz, não, né? Não rola de repetir. Eu pensei em dois livros, assim. Um que é, assim, quem me conhece é bem óbvio, que é A Origem das Espécies. Para quem não sabe, eu sou bióloga. E é, assim, uma bíblia para mim, mas é um livro muito restrito, né? Assim, muito, muito da minha área, mas que é maravilhoso. Sua árvore de Natal. É, a minha árvore já tá em mim, eu coloco o livro que eu quiser, né? Aquela. Exatamente. Mas, não, mas é um livro, assim, até para quem não é, né, da área biológica, assim, é muito bom ler, porque você entende o pensamento do cara, e aí você entende tudo que você estudou a vida inteira, e é muito bom, né? E ele foi contemporâneo de Mendel, e eles não se encontraram. Eles não se encontraram. Então, Mendel tinha explicação genética para o que ele falava, e quando você pensa que esses dois caras são contemporâneos e eles simplesmente por dificuldade de tradução, ele recebeu o material de Mendel, mas ele não tinha quem traduzisse. Olha que louco. E aí, por uma dificuldade de tradução, esses dois caras maravilhosos não se encontraram e o livro é de abrir a cabeça. Mas aí eu pensei, pô, a árvore de Natal não é só minha, né? Dos outros também. É, eu vou indicar um livro do Nicholas Sparks. É um livro, cara, é um amor para recordar, o nome do livro. E assim, é um chute no saco. Porque é a história de uma menina que ela tem uma doença, ela tem câncer, e do garoto rebelde da escola, aquele clichê, o garoto rebelde da escola vai ter aula particular com a menina certinha e se apaixona por ela, blá, blá, blá. Cara, mas o livro é assim, é aquele amor doído, sabe? Aquela prova de amor, dolorosa. Amor não é fácil, amor não é bonitinho, amor não é propaganda de margarina, você acorda feliz com o cachorro pulando e vamos ser... Não. Não é assim, amor. E aí você fica esperando aquele final Nicholas Sparks, né, cara? Maravilhoso e tal. E pra quem não leu, leia. É uma leitura leve, é muito bonito. Tem adaptação do filme. Na verdade, eu vi o filme antes de ler o livro. E é, assim, um chute no saco. Porque o final é foda e você fica, putz, aí se merda. A estrelinha azulzinha de Natal, né? Uma estrelinha amarelinha, uma azulzinha. Você fica meio triste, mas depois fica feliz. É, exatamente. Eu tinha milhões de livros para indicar, mas esse não me veio pode. Na cabeça. Tem que ser estrelinha. Uma só. É, uma para cada um. Ele realmente, assim, é uma lição de vida, sabe? Aprenda a viver, a vida não é bonitinha e colorida, desce logo da sua nuvem rosa. É tipo isso. Putz, eu recomendei Nicholas Sparks. Vamos lá, galera. Já era, Emília. Preconceito literário cairá sobre você. Que horror. Não. E aí, gente? Fala aí, Ju, o seu. Eu? É, então. Também tenho dois. É porque quando coloca assim, um livro muito importante pra você, tem um livro que é muito importante pra mim, mas... Esse é o mas seu. Mas ele não... É o meu livro, não, que... O livro é esse. É o livro Perdido das Bruxas de Salem, da Catherine Howe. Esse livro é muito importante para mim, tem um significado muito especial para mim. Assim, pode ser que um dia eu tenha outro livro favorito, mas por enquanto esse é um dos meus, é o meu livro favorito. Mas eu acho que para ser uma estrela de Natal, tem que ser O Pequeno Príncipe. Porque eu acho que todas as passagens do Pequeno Príncipe, elas têm um significado que é o significado do porquê você põe uma estrela lá no alto, sabe? Tipo, é um norte, é um livro que te dá um norte, que te mostra assim, olha, né, seja como um pequeno príncipe, escute a raposa, sabe, tipo, é um livro estrela, eu acho que ele é um livro estrela, assim, que merece ficar no alto da árvore de Natal. Been dreaming of. Oh, so- Não sei se vocês discordam de mim. Não, deixa ele lá. Eu concordo. Ele é muito bom. Muito fofo. Cá, você não pode escolher Pequeno Príncipe, não, tá? Manda o seu aí. Eu não escolhi, não. E na minha casa só tem uma árvore, não tem duas, Cris, todo mundo. É, a minha também só uma, Cá. É isso aí, você tá vendo, né? Eu coloquei o livro Sem Família, do Hector Maló. Eu li ele na segunda série. Na verdade, eu tentei ler ele por 3 anos seguidos quando eu tava me alfabetizando. Só que o livro é muito grande e ele, tipo, tem 2 colunas ainda e uma letra muito pequena. Então eu sempre chegava numa parte do livro e eu nunca acabava de ler. E ele é muito bonito e acho que ele... Eu gostei muito dele porque o personagem principal é uma criança também e eu li quando eu tinha idade parecida com a dele. A história, ela conta... O menino, ele tinha uma mãe adotiva que chamava Maria Barbarino e eles eram muito pobres e tal e o marido dela vende ele. E depois que ele é vendido, começa a acontecer várias coisas e ele peregrina por vários lugares da França, da Inglaterra, se mete em 1 milhão de confusões. E sempre que você acha que ele está conseguindo formar um laço familiar com as pessoas que ele vai conhecendo depois disso, tudo isso é desfeito, sabe? Repetidas vezes. E ao mesmo tempo que ele tem toda essa coisa de ser uma criança, e como eu era bem pequena naquela época, eu sentia uma conexão com ele, eu também não senti uma conexão com ele, porque eu sempre tive uma família muito estruturada e tudo mais. E eu achava muito triste o livro. E é muito bem escrito, e eu estava relendo ultimamente, e realmente ele é muito bonito. Então, eu acho que ele é um dos livros mais importantes, assim, para mim. Oh, que fofinho! Eu acho que ninguém leu. Não, não li, mas não se sinta mal, porque o que eu vou falar ninguém leu. Oh, gente, essa pergunta é das cruéis, assim, que você olha e fala, a pessoa tá te perguntando qual é o seu livro preferido da vida, e putz, não é uma pergunta muito fácil de responder. Então, bom, vou falar qual é o melhor livro, o livro que tá mais impactado na minha mente e coração no momento atual, tá? Mas a gente muda ao longo da vida. Então, se eu responder no ano que vem outra estrela de Natal, não liguem. Mas, bom, o meu é livro triste também, mas eu escolhi ele, já vou falar e todo mundo já sabe qual que eu vou falar, porque eu tenho falado dele sem parar, mas ele é triste, só que eu escolhi ele, porque foi aquele livro que você, depois, ao longo da leitura, você começa a se envolver emocionalmente tanto com o livro que você não percebe que você está passando as páginas, e aí você começa a ler menos para não acabar o livro, e quando você acaba o livro, você está nadando nas suas lágrimas e na sua ausência de vida, porque você não tem mais vida depois que esse livro acabou. Então, foi a experiência mais intensa que eu tive com literatura em toda a minha vida até o presente momento, tá? Que é o livro Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. É sensacional e é tão triste as pessoas que viram o filme antes de lerem ele, porque ele tem alguns pontos que eu acho que são sensacionais e que eu vou tentar defender ele como estrelinha, que são o seguinte: primeiro, que o livro ele tem uma escrita muito foda, e é devagar. Escrever com conta-gota é uma arte que, assim, eu não achei em nenhum outro livro, só nesse. O cara entrega devagar, ele não tem preocupação de você largar o livro, porque ele tem tanta confiança que ele escreve bem, que ele é foda, que ele pode te entregar surpresas com conta-gota, sabendo que você não vai largar esse livro nem ferrando. A sinopse é a seguinte: é um livro de memórias de uma mulher que já está aí nos seus 30 anos, e ela está escrevendo para pessoas como ela. Logo no começo a gente percebe que ela não é como eu, você ou os professores que ela teve na infância. Ela é diferente e ela é especial, ninguém sabe por quê. Mas existem várias pessoas especiais como ela, que são colegas de internato e tudo mais. O livro ele se passa na década de 70, numa Inglaterra retrodistópica. E o que, que é isso? É um mundo diferente do nosso, onde estão acontecendo coisas diferentes, cientificamente diferentes também, mas é retrô, né? Porque é na década de 70. Então, é um livro de memórias onde ela está escrevendo sobre toda a infância, adolescência e o começo da vida adulta dela com dois amigos, que é a Ruth e o Tommy. E ela vai lembrando de como foi a infância deles e como eles foram descobrindo por que eles são especiais. E aí é isso, é só isso. O livro, 200 páginas de memórias dessa pessoa. E você vai. O fato de você descobrir o motivo deles serem especiais e não serem pessoas normais e seres humanos normais explode a sua cabeça. Mas o fato do livro ser emocionante nesse nível, de você nadar numa piscina de lágrimas por meses a fio, eu ainda estou nadando ainda, é porque ele fala sobre temas muito humanos, né? Que é a finitude da vida, são laços que você cria, é como valorizar o momento presente com as pessoas que você ama. E como esses momentos são finitos, né? E ele usa essa temática da finitude, né, de tudo, no meio de um mundo distópico em que o fato dessas pessoas serem especiais, você vai descobrir durante a leitura, explode a sua cabeça e só deixa você ainda mais desesperado, porque o mundo é muito injusto e você faz paralelos com o mundo deles, que é fantasioso, né, ficção, mas com o nosso. Então, esse paralelo é que choca. O cara escreve bem pra caralho, a temática é linda e é um tema muito poético, muito sensível. Se você gosta de temas assim, sutis, mas poderosos, esse livro é maravilhoso. E todo dia ele tá me transformando. Eu lembro desse livro todos os dias. Então, minha estrela de Natal tinha que ser essa estrela chorosa, nadando na lágrima, caindo do céu. E é isso. Vamos lá, então. Próximo? Próximo. Agora é tipo assim, a gente vai distribuir cargos natalinos, né? Então, você tem alguns cargos aí para distribuir e falar se fosse montar o Natal, que personagem literário você ia escolher para cada papel. E o primeiro deles é Papai Noel. Tem que ser uma pessoa receptiva, amorosa e que tem coração gigante. Eu pensei em vários, muito óbvios, assim. Eu pensei no Dumbledore e no Gandalf, por que não? Aquela só pode um Papai Noel. Ah, só um. Tá. Só pode existir um Papai Noel no Natal. Mas de todos que eu pensei, de Papai Noel é engraçado, porque é um cara que ele só tem um coração enorme. Mas ele é um pouco introspectivo, que é o John Coffey, que, para quem não sabe, é de um livro do Stephen King, A Espera de um Milagre. Um cara negro, enorme, que é encontrado com o corpo de duas crianças no colo dele. E ele é acusado do estupro e do assassinato dessas duas meninas. Ele vai preso. E ao longo da trama, né, o policial que trabalha na penitenciária de Cold Mountain, que é a Green Miles, que é o corredor da morte, ele vai vendo no John que ele é um cara extremamente bom. E ele tem o dom da cura. Então ele tira tudo de ruim que a pessoa tem. Então, eu acho que é meio Papai Noel, assim, sabe? Que ele te traz uma coisa boa, ele te cura, ele te tira o ruim. Eu pensei nisso. Poxa, esse Papai Noel dá tanta coisa boa. A gente fala assim, que Papai Noel traga um saco cheio de saúde. Pelo menos a minha família fala isso. Aí eu pensei, putz, por que não o John Coffey, né? Ele é meio improvável, uma imagem que não te traz do Papai Noel tradicional. Mas é um cara com um coração maior que o saco do Papai Noel. Olha aí. Que medo dessa frase horrível. Caralho, que Natal zoado, cara. Oi? Muito ruim isso. Meu Deus do céu. Gente, assim, meu Deus. Vocês estão deturpando o Natal. As crianças ouvindo vocês vão... Enfim. Aviso aos ouvintes, você põe isso aqui no início, né? Aviso aos ouvintes, esse podcast não é feito para crianças. E é de Natal, né? Poxa, meu Deus. Imagina quando a gente for fazer a tag Dia das Crianças. Aí que se deu, mano. Enfim, gente, eu tenho pra dizer que meu Papai Noel finalmente não tá na bad vibe. É uma total light vibe. Tá mó bonitinho. Mas... pois é. Mas então, enfim, vou falar ele de uma vez. O meu Papai Noel é de um livro também que ninguém leu. Aquelas que... Ai, cara, é muito ruim ler livro que ninguém leu. Você não tem ninguém pra discutir, você fica sozinho na vida. Ninguém sabe que livro que é. Você acabou de ler, você tá mó no clima do livro. Você vai, ninguém leu, ninguém quer saber. Você tá no mundo sozinho, é horrível. Órfão de livro. E esse é um deles. É um livro que só eu li aqui das quatro, né? E é... Então, o Papai Noel, né, no caso da tag, tem que ser receptivo, amoroso e tem que ter um coração gigante. E nesse caso, que isso, esse personagem é muito assim, que é a Sophie, do Castelo Animado. Gente, essa menina é muito fofa. Esse livro é livro Natal, que não tem nada de Natal no livro, mas que livro Natal, cara. Esse livro é um chuchu, é muito fofo. É um livro meio que infanto, juvenil, assim, mas não, é para todas as idades, é lindão. E a história é a seguinte, é uma menina que ela tinha duas irmãs, né, e ela trabalhava numa chapelaria na casa dela e tal, num mundo fantástico. Né? E a mãe, né, dessa menina, na verdade era madrasta, ela fica cuidando dessas crianças depois que o pai morre, então ela fica responsável pela criação delas, né? E nesse mundo, a primogênita sempre se ferra. Isso é quase que... É verdade, é uma verdade universal. Quando você nasce, você é a primeira, já te falam que a sua vida vai ser pior do que a da caçula, por exemplo. E ela era, olha, só a primogênita, então ela é explorada, e ela fica lá sendo explorada, mó, sendo fofinha, vendo o melhor da situação, uma fofa. E aí, pra piorar, o destino dela é uma merda, né, ela tem que ficar lá fazendo chapéu, sendo explorada pela madrasta eternamente, enquanto as irmãs têm uma vida razoavelmente legal. E uma bruxa confunde ela com a madrasta dela, né, que tá ganhando mó dinheiro em cima dos chapéus que ela faz, e transforma ela numa velha de 90 anos, assim, a bruxa das terras isoladas chega lá, transforma a Sophie numa velha e vai embora, e ela fica sem graça de ficar ali, naquele corpo velho de 90 anos e sem saber o que fazer, ninguém ia reconhecer ela, e ela sai andando por aí, atrás da bruxa pra tirar essa merda desse feitiço, né? E ela é fofa, apesar dela, ela fica vendo melhor da situação, fala, ai, eu tô andando devagarzinho, mas tá de boa, é muito fofa, cara, ela vê o melhor da situação, ela ajuda as pessoas, apesar de ela tá mais ferrada que todo mundo, ela encontra aí um mago que ele é conhecido por comer, destruir o coração, roubar o coração das jovens, né, todas se apaixonam por ele, aí ele vai e rouba, suga o coração das meninas, e ele é... Nossa, ela imagina ele uma coisa horrível. Só que ele é muito engraçado, esse personagem é muito fofo. Ele é o pior tipo de canalha, só que fofo. É muito bonitinho, ele vai crescendo, ele vai... ele é mimadaço, cai no chão, faz pirraça igual criança. E é fofo. Dá graça. É fofo, muito fofo. Ele é pirracento, mimado, mas ele vai crescendo no contato com a Sophie, né? E tem também, ela ajuda um demônio do fogo aí, que tem um pacto que ele quer romper, e ele fala, ó, vou te ajudar aí a quebrar esse seu feitiço, só que você ajuda a quebrar o meu pacto aqui do lado de cá e tal. E ela mal ajuda o Demônio do Fogo. O Demônio do Fogo é um fofo também. Esse livro é todo fofo, parece um algodão doce. Se fosse uma comida, ia ser um algodão doce de fofura. E no meio da fofura toda tem a Sophie, que é muito linda, muito gracinha. Melhor tipo de Papai Noel. Então, acho que ela seria um bom Papai Noel. E aí, qual o Papai Noel dos seis aí? Eu pensei na mais clichê ever. Eu pensei até que ia ser muito clichê. Eu tentei pensar uma outra coisa, mas eu não consegui. Eu pensei na Poliana. Olha aí. Ela é a mais Papai Noel ever pra mim, assim. Explica no livro aí, cara. Inteiro. Defende seu Papai Noel aí. Ela é tão... Bom, pensei que todo mundo saberia, né? Mas tá. Não, mas sempre tem quem não... Não, não tem. Não tem essa. Eu nunca li... Eu sei do que se trata, mas nunca li. Nossa, Poliana foi o livro que eu acho que eu mais li na escola. Juro. A gente teve que ler esse livro umas 3 vezes quando eu era nova. Estranho, né? Sério? Eu nunca foi pedido pra mim. Na quarta série a gente tinha uma coisa de trocar livro. Cada um comprava um bimestre. Uma coisa assim que a professora lá fazia. E aí tinha muito livro do Pedro Bandeira. E tinha o Poliana. E aí eu li umas 2 ou 3 vezes e... É realmente, a Poliana é muito Papai Noel. Defenda seu Papai Noel. Ok, vou defender meu Papai Noel. Bom, ela, o livro inteiro, vai ficar sempre tentando ajudar e mostrar o melhor lado de tudo para as pessoas. E ela é a pessoa mais carinhosa e fofa. E... Eu tenho muita vontade de apertar ela. É um livro que dá vontade de reler várias vezes quando eu tô... achando que eu tô muito grossa, assim, eu releio ele, porque aí eu me sinto mais fofinha, lendo a Poliana. Mas é por... Que medo! É porque eu sou muito grossa, você sabe disso. Eu sei disso. Eu preciso um pouco de fofura na minha vida. A gente tá precisando um pouco de Poliana na nossa vida, Emília. Ah, a gente tá precisando, cara. E principalmente... importante do livro é porque ela tem um jogo que ela jogava com o pai dela e mesmo depois da morte do pai dela ela continua jogando, que é o jogo do contente. O jogo do contente é você ver o lado positivo de tudo, mesmo que seja uma situação muito horrível. E ela vai brincando com as várias pessoas que vão passando pela vida dela e ela vai ajudando essas várias pessoas. Às vezes eu tento fazer esse jogo do contente mesmo ser muito, muito difícil. É quase impossível, na verdade, sério. Não tem como ver o lado positivo em tudo. Então, eu acho que ela é muito fofa, porque ela consegue ver o lado positivo tanto nas pessoas e depois ela consegue jogar isso com ela mesma. Eu acho que essa é a parte mais importante. Ela não só é tão fofa com todo mundo, como com ela mesma, assim. Tá acabando, hein, galera? Agora a gente tem poucos, poucas só coisas. Personagens. É, só os personagens. Vamos lá. O próximo personagem, né, depois do Papai Noel, é o Boneco de Neve. E o Boneco de Neve, ele é um personagem familiar, não, as renas, apegado à pessoa, sua avó. Oi? O segundo é as renas, não? Ah, é as renas! Você pulou Jesus. Dois também. Pulei, não, gente. Não. A Júlia, ela é atenta à ordem, você tem que estar na ordem. Exatamente. Na ordem certinha, a Juliana pulou a ordem, não! Vamos para as renas. As renas são o personagem que sempre ajuda o principal, tipo aquele prestativo. E aí, qual que é o de vocês? Então, posso começar? Já que eu tenho. Manda aí, Ju. Pode. Personagem rena. Antes que alguém fale o seu, né? É. Não, mas não sei, acho que ninguém aqui falaria. Talvez outros, se a gente tivesse outro grupo, falaria, né? É, da rena, eu escolhi o Peta. Peta Melark, nossa, eu vou me matar porque eu não sei falar o nome. Peta, dos Jogos Vorazes. Peta, é Pita Melark? Pita, o padeiro, né? Dos Jogos Vorazes. Porque eu acho que ele é o ponto de apoio da. da Katniss no livro. O Sam, do Game of Thrones, ele também, pra mim, é uma rena, assim, pro Jon Snow. Ai, o Hodor também. Várias renas. Hodor é uma... literalmente, ele é um... Muitas renas. Uma coisa de carga, né? Um animal de carga. Ele é. E ele tem uma missão super, né, pra ajudar mesmo. É, acho que esses dois se definem bem renas. Quantas renas temos duas. Papai Noel carrega? Ah, depende do tamanho do Papai Noel, né? Se ele for muito grande, precisa de várias renas. Se ele for o da Emília, vai precisar de várias renas. O meu só precisa de duas, já tá de boa, tá suave. É. Gente, tô com medo de vocês falarem o meu, mas não vou falar não, porque... Ah, caramba. Vai, manda aí, vocês duas. É o Sam também. Ah, não! Aí você falou. Tá merda. Sim, quando eu li isso, eu só consegui pensar nele. Ele é muito rena, cara. Ele é rena pra caralho. Rena. Ele é o Rena. Eu tô falando estranho que a gente conseguiu pensar nesse Sam e a gente não conseguiu pensar no Sam das Crônicas de Gelo e Fogo. Isso foi muito estranho. Foi muito estranho. É verdade. Mas não, eu só pensei nesse Sam porque ele... Caraca, esse cara é muito Rena, velho. Meu Deus, mas tem outra Rena em Senhor dos Anéis. O Legolas é Rena também. O Legolas quebra o galho de geral ali. Ele é o único que não tem defeito nenhum. Ele é uma senhora. É uma senhora rena. A rena de pelo sedoso. Oh. Óbvio. A rena é o de pedigree. Exatamente, é uma rena diferenciada. Isso, tem muita rena nesse lugar aí. Tem rena, tem a... Aquela, as meninas também são renas, né? Tipo, a Elwin e a Arryn também são renas. Pra cada pessoa. Então, tem renas fêmeas também. É, mas é porque, tipo, acaba que elas são mais, assim, no sentido emocional. Só que o Sam, ele que foi em todos que você conseguir imaginar, ele consegue se encarar lá. Do tipo, vou te carregar rena. Por aí. É verdade, ele nasceu pra ser rena. Ele nasceu pra ser rena. Ele é muito rena. Ele é. Bom, é a rena do nariz vermelho. É o Rudolf. O nosso amigo Rudolf. É a rena do nariz vermelho. Exatamente. Agora eu sei, Emília. Manda sua rena. Ai, cara, minha rena é o Dobby, do Harry Potter. É verdade. Ai, cara, eu achei ele fofíssimo, muito rena, e ele tá sempre salvando a pele do Harry Potter, né? Ele é um personagem muito fofo, assim, muito lindo, e eu acho ele muito rena, cara. Eu acho ele, quando pensei, assim, veio ele na cabeça imediatamente, assim, eu acho ele fofíssimo, super salvou a pele, e não é uma imagem humana, né? Não é uma imagem... Uhum. É um ser, né? Então eu achei ele muito rena. Botei o Dobby. Não, muito rena. Reníssimo. O Andy tem que ser muito trabalhador e muito perfeccionista. E muito perfeccionista. E aí, do Andy, eu imagino um ser verde. Assim, eu tenho medo de do Andy. Do Andy, pra mim, nunca é uma coisa boa. Aí, quem mais trabalhador e perfeccionista do que o nosso amado Jack Torrance? E quem não sabe quem é Jack Torrance, imagina um duende passando pela sua porta, literalmente com um machadinho. Porque o Jack Torrance é o Here's Jackie, do Stephen King, do Iluminado. Meu Deus do céu. Olha que doente maravilhoso. Porque o cara é perfeccionista, ele é trabalhador e ele trabalhou tanto que ficou maluco. Pra mim, duende me dá medo. Então, o meu duende é o Jack Torrance do Stephen King. Que medo. E com esse duende entrando na ele casa. Ele é realmente. Nunca vá à Irlanda. Lá, as pessoas... É, teve uma pedra que caiu lá e as pessoas acham que aí deu um monte de desastre natural. As pessoas colocaram a culpa porque a pedra era a morada dos duendes. E aí deu merda por causa disso. Nunca mexa numa pedra, cuidado. Ai, E gente, quando chove lá é porque eles roubaram o martelo de Thor também? ah, sei lá, não, acho que já não tem a ver com a cultura assim, mais assim, mas essa de duende é tipo muito, muito antiga, né? Enfim. Mas o meu duende não é mau, não. Eu não tenho medo de duende, que nem a Emília. E aí, gente, próximo duende, então, né? Pra ver se levanta aí. Pode falar? Manda. Meu duende é a Connie Godwin. Connie Godwin, do livro Perdido das Bruxas de Salem. Ela é muito perfeccionista, muito trabalhadora. A Connie é basicamente uma das personagens principais do livro. E ela é que vai desvendar o mistério da bruxa, das bruxas de Salem. Todo assim. Todo o mistério do livro vai ser descoberto e desvendado pela Connie. Porque, sim, e aí, se ela não fosse perfeccionista e muito trabalhadora, ela não conseguiria desenvolver toda o trama. Então, acho que ela é um perfeito duende, assim. Ela fala. Acho que se ela estivesse trabalhando para o Papai Noel, ela ia ser uma pessoa que desvendaria, que faria todas as engenhocas que fossem necessárias para cumprir o problema do Natal. É, eu vou pegar o Kenobi, do livro Kenobi, do Star Wars. Porque, cara, que cara perfeccionista e metódico e trabalhador. Ele é muito trabalhador, cara. E nesse livro, no Kenobi, né? É, você fica assim, gente, da Aleph, eu acho que tá. Ixi. Mas é, nesse livro, você percebe mais o lado humano do cara. Então, você vai vendo ele. Os relacionamentos amorosos do cara, se ele se envolvendo com pessoas ao redor dele, ele não é só aquele mentor que vai guiar, né, o pupilo e, né? Na verdade, eu não consegui pensar muito bem, não, mas quando eu li trabalhador, eu pensei no Ablo, mas eu não Mas o acho que ele Apple é seja bom. da Batalha do Apocalipse. Eu não acho que ele seja tão perfeccionista, mas eu acho que ele, tipo, é muito trabalhador e, tipo, aquela pessoa que acredita numa coisa, vai fazer tudo para conseguir aquilo, sabe? Então, quando me veio trabalhador, eu pensei muito nele. Olha, foi o primeiro Acho que livro rola. brasileiro que a gente citou, hein? É mesmo? É, o É sério? primeiro, olha aí, hein? É, olha aí, Meu Deus. Eduardo Spohr, nosso beijo. Mas eu fiquei em dúvida entre esse e meu pé de laranja lima, então eu falaria um. Ah, olha aí, hein? Um clássico. Agora chegamos no Boneco de Neve, Meu braço vai finalmente. gangrenar de ligar o celular alto, só digo isso. Coloca um Tá durex, acabando. assim. Olha aí. Não, ele tem que ser um personagem familiar, muito apegado às pessoas à sua volta e que simbolize união. Ai, e aí? Mas olha só, eu não acho que ela seja a melhor significação de união, não. Mas quando falou família, eu lembrei da Cat, do Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho, é um boneco de E... neve meio assustador às vezes, mas é um bom. E aí? É, ela não é o melhor exemplo, não. Não, é um boneco de neve meio assustador. Sabe quando você coloca uma cenoura meio assustadora para seu nariz e fica de noite, fica dá medo. Tipo isso. É meio É, união, exatamente mas isso. É, se for ver, assim, as coisas de Natal são um pouco assustadoras, né? Quando a gente é criança, a gente adora Papai Noel, mas a gente tem maior medo de ficar perto dele, né? É, pra tirar foto no shopping, aí aquele... Tem que sentar no colo dele? É horrível, é horrível aquilo, sério mesmo. Entendeu? Ah, pelo amor de Deus, gente. O meu boneco é fofo, eu vou falar antes que a Emília pense nele. Então, deixa eu falar ele. Porque a Emília pode pensar, só a Emília que pode usar o meu boneco de neve nesse momento. Então, gente, eu escolhi um boneco de neve, que é do livro Essa é uma História de Amor, da Jessica Thompson. E é muito fofo, é o pai da personagem principal, que é o George. Verdade, o George é muito fofo. Vai lá, George. É um bonecão de neve, sabe? Mas esse não é assustador. É um mega boneco de neve, dorminhoco. É fofo. E ele é o seguinte, gente, ele é o pai da personagem principal e ele tem narcolepsia. Significa que ele dorme aleatoriamente em vários lugares na doença, né? Então, ele tem que se preocupar, às vezes. Ele não pode sair por aí andando pela rua sozinho, porque ele pode apagar no meio da caminhada. Então, é perigoso até para ele. Então, ele não pode ficar sozinho muito tempo, porque senão ele pode cair. Então, é difícil para ele ter a narcolepsia, né? E ele escreve, nos caderninhos pretos que ele espalha pela casa, várias experiências que ele gostaria de viver, só que ele não pode por causa da doença, ou pelo menos não do jeito que ele gostaria. E ele é muito fofo, porque apesar de esse livro ser um clichêzão, né? Eu vou dar a sinopse aqui rapidinho para vocês que não conhecem, mas é um clichêzaço, mas no meio do clichê tem coisas muito significativas, que é, o livro é o seguinte, uma menina que gosta de um cara, eles são amigos e eles acham que um não gosta do outro, que vão estragar a amizade se tiverem algo a mais que isso, só. E aí, no meio do livro todo, ele é uma série de desencontros amorosos entre esses dois personagens. Que clichê, né? Mas no meio do clichê, tem umas coisas muito boas, do tipo... invisibilidade social, quando ela conversa com um mendigo, que é o Pete, e ela descobre que é a vida dele, enfim, tem muitas coisas parecidas com a dela, né, de perda, de rompimento, de amor, frustração, e aí você começa a humanizar um personagem que normalmente ele não tem protagonismo, nem na vida real e nem em livro, né, ele é só um cara que estava jogado ali do lado do trabalho dela, que ninguém prestava atenção, e no fim ele tinha uma vida que foi vivida e que ele gostaria que fosse diferente. E tem esse lance do pai dela também, que é lindo. O pai dela, ele tem várias frustrações na vida também, amorosas, né? Depois você vai descobrindo os ruins que deu lá com a mãe com a mãe da Siena, que é a personagem principal. E como que ele, enfim, tinha sonhos que ele não conseguiu cumprir e tal, mas ele se esforça muito para ser um bom pai, para criar um laço efetivo, assim, uma relação amorosa com a filha, sabe? E eles conseguem criar os trancos e barrancos desse laço, e é muito fofo. Acho que a Dorothy do Mágico de Oz, do Baum, né? Ela é um personagem fofo e ela é apegada, assim, ela vai naquela aventura ajudando todo mundo lá, ó. Durante o caminho da estrada, da estrada de tijolinhos amarelos, ela acha que ela é um bonequinho de neve. Ela é fofinha. Ah, que fofo! A árvore tem que ser... Árvore de Natal, né, gente? O negócio é pra aparecer. Imagina que o personagem é parecido, né? Tem que ser bonito e chamativo. E aí, quem que é a árvore gatinha? Ah, pode falar? Talvez. Minha árvore. Manda. Tem que ser belo, chamativo, que todos param pra olhar. Então eu só consegui pensar num conto, né? Que é a Branca de Neve, dos irmãos Grimm, a Branca de Neve, a própria Branca de Neve. Eu acho que é um personagem... Olha, uma árvore clássica. É, uma árvore clássica. Mas ela é bela e chama a atenção de todos. E pro bem, assim, né? Ela é boa, assim. Ela é a mais bela de todas. A árvore da Ju é a mais bela de todas. É a Branca de Neve. É a melhor árvore, na verdade. Ela vai ganhar de todas as nossas árvores. É, não importa quanto a gente tente. Não, e pensar que assim, porque na história original ela é criança quando ela sai de casa, ela tem 10 aninhos. É uma mini árvore. Se eu não sei se é original, né? Porque, mas é compilado assim, oficial. E aí, gente, a árvore. A gente agora disputa o segundo lugar. Exatamente. Eu tô medo de alguém falar da minha árvore, porque ela é tão gatinha, tão linda, que, assim, pode ser que role. Mas eu não vou falar, eu vou deixar pro fim. Fala aí, vocês. Ah, então vou falar a minha. Eu não consegui lembrar mesmo o nome da que eu queria. Aí eu pulei pra outra, que pra mim tá em segundo lugar, que é a Capitu. É engraçado, porque, pelo menos pra mim, eu acho que a gente nunca vai saber se ela realmente era tão bonita assim, ou se ele que achava ela tão bonita assim, mas... Pela descrição dele, pra mim, ela é uma das mulheres mais bonitas do mundo. E se eu olhasse assim na rua, eu ia ficar 10 anos analisando ela. E se ela te olhasse com seus olhos de cigana? Aí a gente simulada, né? É uma árvore que tem olhos de cigana, oblíqua. Simulada. E dissimulada. Muito bom. Muito bom, olha só, tem Capitu Branca de Neve na árvore do lado. Cara, minha árvore vai corromper muito. Ah, eu sou a única que tô trazendo coisa brasileira, hein? É mesmo, cara, você é a nossa representante oficial de literatura brasileira. Mas e aí, Emília, qual é a sua árvore chamativa, bela, e que todos param pra olhar? Então, galera, eu não pensei em árvore. De expectativa! Minha árvore foi cortada. Nossa, que horror! Como assim? Ai, não é possível. Pois é, gente. Eu tô assim, na frente do instante, olhando, tentando catar alguém bonito aqui. Mas assim, não consigo. Pode colocar pensar. A minha rena na sua árvore. Né? Pode Verdade. Fazer a minha rena de árvore. Pois é, mas oficialmente eu não tenho árvore. Triste isso, né? É. Fala qualquer elfo que já dá. Oi? Já fica uma árvore foda. Coloca qualquer elfo, que já dá. Tá ótimo. Ah, do Tolkien, é, dá tá uma ótimo. Ah, não, mas não, boba. Não, não vou me manifestar, né? Porque... Manifesta. Manifesta. Não, indo para Senhor dos Anéis, como que é o nome do cara? Do homem, Aragorn. Do humano. Ele é maravilhoso mesmo. Madeira forte, robusta. Eu sou uma pessoa ridícula, porque eu imagino a pessoa fantasiada de árvore e aí nada fica sério na minha cabeça, cara. Tá ridículo. Aí, será, velho? Que merda. A minha árvore vai corromper a árvore das seis, vai matar a árvore das seis, entendeu? Porque é a melhor árvore, gente. A árvore mais gatinha, a árvore que nunca morrerá. No próximo Natal ela vai estar em pé, das seis vai ter ficado bem merda. Que é o Lestar. Gente, que árvore. Que isso. Na verdade, ele é... Uma árvore chupadora de sangue, eu sabia. Nunca vai envelhecer. Gente, que árvore. A mulher, gente, pra quem não conhece, né, o Lestat, ele é o personagem das crônicas vampirescas, né, da Anne Rice, que escreveu Entrevista com o Vampiro, o Vampiro Lestat, enfim. E são mais de 10 livros das crônicas vampirescas, né, que você vai acompanhando a história desse vampiro aí. E, gente, Lestat é muito carismático. O cara, ele é carismático, às vezes ele é sacana, mas você não consegue não torcer pro cara de tão carismático que ele consegue ser. E é bonito pra caramba. Você olha e fala assim, meu Deus, mas esse cara... Aí ela vai descrevendo e fala assim, nossa, mas é isso, melhor tipo de árvore. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Você é a maior enaltecedora do Lestat ever. Se criasse um culto Lestat, gente, seria. Eu ia estar lá. Fangirl. É demais. Fundadora. É. Gente, mas é isso. É isso. E ele consegue assim, se sobressair porque tem o Luiz pra encher o saco. Então, assim, quando aparece dessa, fala, ai, graças a Deus, some o Luiz. Então é isso. Ah, isso é verdade. É verdade. Aí eu você, só li um livro. Eu só li o primeiro livro. E piora. Luiz piora. A gente depois termina com mensagem. Cantando Jingle Bell. A última pergunta, na verdade, é a coisa menos natalina que tem, gente. Que é um perso... Nossa, essa aí eu vou voltar pra ver. Não é um livro, Bible. Nada natalino, não é? Não, um personagem. Puxa. Tipo Grinch. É, um Grinch literário aí pra vocês, qual que é? Ah, eu vou... Posso falar primeiro? Aquelas, né, que tá sempre falando primeiro. Pode, Emília. Porra, isso é chato demais. Então, eu vou na pegada do último livro que eu li, que foi A Garota no Trem. Puta, cara, que livro foda. Eu falo pra vocês, que livro fodarástico. E a personagem que eu indico, que ela é nada natalina, é a Rachel, que é uma das personagens principais do livro, que no caso é a garota no trem. E, cara, ela não é nada natalina. Ela é uma jovem divorciada, alcoólatra, psicótica, louca, nada natalina, mas maravilhosa. Então fica aí minha personagem, fica minha dica de livro, que assim, o final é de abrir a cabeça. Maravilhoso. Passo a palavra. Câmbio de nada natalino, que medo. Vai aí, Ká, né? Qual que é o seu nada natalino? Qual é o seu Grinch? Eu já? Pera. Eu não tinha conseguido pensar até agora, só que com ela falando, eu pensei em alguém. Eu tava olhando pra minha estante, aí eu olhei o livro assim, aí eu lembrei. Eu vi o livro do Guardião. E, meu Deus, ele é nada, nada, nada natalino. E ele chega até a ser irritantemente chato de tão, assim, negativo que ele é em todos os quesitos, assim. Mas o filme, ótimo. O livro, na verdade, é policial e tal, mas a forma com que ele trata tudo é a pior e mais deprimente possível. Então, ele é nada natalino pra mim. Qual livro, Ká? Fala aí o nome do autor. O Guardião. Ah, é do Daniel Polanski. Ah, massa. Eu já li que é nada natalina mesmo, mas eu ainda não li o livro, não. O meu, nossa, Ju, você tem um nada natalino? Porque o meu é Bad Boy. Não sei, vai. Também tô concorrendo ao pior personagem. Tá? Qual que é? Meu personagem é o Ramsay Bolton, das Crônicas de Gelo e Fogo. Nossa, Ju, você ganhou. É, a Ju colocando o demônio pra... O cara é encarnado, né? E assim, consegue estragar o Natal. A descrição do lugar onde ele vive, né? Quando ele que, tipo, lustres feitos de ossos humanos. É, tipo, a descrição de um psicopata... Que isso não é natalino, isso não tem nada. E tipo, uma pessoa que consegue fazer outras pessoas enlouquecerem. Acho que isso é muito não natalino, né? Você conseguir tirar o pior das pessoas e fazer com que elas se sintam um animal. Acho que nossa, esse é o personagem menos natalino, Ju. O meu, ele não é tão maligno, mas ele é nada natalino, mas o seu ganhou. O seu é zero natal. O dele é medonho. Lembrando que o Krampus é mais natalino do que o Ramsay. Nossa, que horror. Meu Deus, a gente vai voltar pro Krampus. Eu acho que é o livro menos natalino ever, assim. Nada que se tirar desse livro vai ser natalino. E eu tô acabando ele agora, eu não terminei ainda de ler. Mas, gente, que livro nada natalino, velho. Eu acho que é o livro menos natalino que eu já li na vida, que é o Estação Perdido, do China Mieville. Gente, que livro é? O livro, ele se encaixa assim na categoria de New Weird, então você já pensa em um novo estranho, é meio sci-fi, né, ficção científica e fantasia. Esquisita, ele é muito estranho, é um mundo distópico, meio fantástico, meio, ai cara, é muito zoado. E o cara, ele vai descrevendo né, as coisas, né, as situações e tudo mais, de um jeito horrível. Ele descreve a cidade como se a cidade fosse, sei lá, um tumor, uma ferida aberta. Mas ele usa adjetivos muito, assim, bizarros para descrever a cidade, e a cidade é um personagem muito vivo e pulsante, assim, no livro. Mas as descrições são, chegam a ser repulsivas, às vezes. Você sente a atmosfera nojenta do lugar, e os personagens são todos corrompidos, ou são todos quebrados. Todos eles têm problemas, e enfim, ele descreve fisicamente o personagem de uma forma decadente e emocionalmente também, e a cidade é toda corrompida, e ela, as raízes dela contaminam todas as pessoas, né? Então tem criaturas insetoides, tem humanos que têm quatro braços, e você faz experiências com essas pessoas e elas ficam com várias cabeças e se fundem a outras partes de outras pessoas. Gente, o negócio é bizarro. Essa zoada toda, a sinopse é a seguinte, né? Nessa cidade, que chama Nova Crobuzon, a gente tem um cara que ele é um cientista, que é o Isaac Der Grinebulli, e ele vai ajudar um personagem. Ele começa, por um acaso, né? Ele começa a ajudar um personagem que ele perdeu a capacidade de voar, e é um personagem muito interessante. Esse cara, por ser um cientista que faz vários experimentos malucos, ele vai tentar conceder de novo a capacidade dele de voar. No meio disso, você tem várias críticas sociais rasgadas, porque o China Mieville é um cara politizado pra caramba, o autor, né? E aí você tem várias críticas à tortura, estado de exceção, à sociedade de casta. O negócio é pesado, mas é bom de ler. Tem suas barrigas, o livro tem suas barriguinhas, mas é muito bom de ler. E o personagem que não é nada natalino nesse livro, o Lemuel Pombo. Esse cara, ele é amigo, entre aspas, muitas aspas, todas as aspas, do protagonista, do Isaac. Esse cara, ele meio que é um cara que faz tudo, só que cobra um preço por tudo também. Então ele tá muito preocupado com ele mesmo. Ele é meio que um traficante de informação, de coisa, meio mercenário, meio tudo, assim. Ele faz de tudo no mundo meio obscuro da coisa para se dar bem. E ele é muito egoísta, muito mesmo. Tem até um furo de roteiro no livro que, às vezes, ele age de forma não egoísta e inexplicavelmente. Então, eu acho que é um furo de roteiro, porque esse cara, ele é egoístaço, assim. Ele é zero Natal. No Natal, você se preocupa com o próximo, faz, pensa no clima de união. Ele não, ele tá pensando só nele. No Natal, esse cara passa sozinho. Então, fica aí a dica do Estação Perdido, do China Mieville, e não é pra ler no Natal, tá, gente? Pelo amor de Deus. É isso aí, e toca os sinos, né? E toca os sinos de Natal, na pior tipo de Natal. Terminando com Estação Perdida. Deprê. Gente, é isso. Feliz Natal, né? Pra todo mundo com livros e mais livros. E é isso? Vamos dar então, gente. É isso. É. Temos uma tag de Natal. Se você uma ouviu coisa o podcast até aqui, que você ganha muitos livros de Natal. Pois é, mas se forem os nossos, não vão ter uma vibe muito Natal. Mas é isso, gente. Natal não é o que você vê na propaganda da Coca-Cola. Natal é o que você escutou nesse podcast. Natal é depressão. Natal é a depressão que você sente ouvindo aquela música da Simone. Então é Natal. E o que você fez? Ai, que horror! Que então vai é Natal. Sobe a música da Simone. Termina e nasce outra vez. Sobe a música da Simone. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau. Aí, festa cristã do velho e do novo. O amor